demais. Joga a coberta, boceja, café, bosta de dente. A bênção dos seus pais, olhares pra cachorra que também te dá força pra ser mais. Descendo escadaria pra não perder a hora dos vizinhos, rapidão desvia. Olhares atento no relógio, fico pensando se hoje meu dia vai ser sóbrio. Cumprimento os parceiros, a rua correria. Chego antes do comércio, as calçadas tão vazias. Logo cedo, lembro de me dizer: paciência, persistência, paz. São 3B, perto da central. Fico enrolado como eu queria ficar em casa sendo tolerado por quem me aguenta. Às vezes, paciência pra aguentar o dia mais uma vez. Eu sei, tenho que viver, não sei se vai acontecer. Talvez a gente deva ter mais persistência, paciência, paz pra sobreviver. Eu sei, tenho que viver, não sei se vai acontecer. Talvez a gente deva ter mais persistência, paciência, paz pra sobreviver. Nela. Meu dia corre mais que fit, pode e dá tudo certo como nas novelas. Se eu te ligo, fica bom pra mim. Quando me liga, a gente vai até o fim. Sempre digo pra esperar meu bem. Ainda tô comprando prato, copo, telhado. A cama a gente não vai ficar sem. Tô tendo paciência pra conquistar tudo isso. Só não tô pronto pra mudar disso pra aquilo que a coroa sempre pensou. Pronto pra fazer mais um rap, sim. Pode falar também, falar mais de amor. Eu sempre lutei, não fiz que sonhei, conquistante, conquistei. Deixa eu aprender um pouco mais a paz. Já ganhei a vida dos da asa, então eu vou voar. De a pé ou de busão 3B, toma conta, foco e coração. Se vivemos isso, estamos preparados. Se vem os prejuízos, a gente faz pouco caso. Sempre no rolê, sem algo pra te pagar. Você diz que paciente vai esperar. Eu sei, tenho que viver, não sei se vai acontecer. Talvez a gente deva ter mais persistência, paciência, paz pra sobreviver. Eu sei, tenho que viver, não sei se vai acontecer. Talvez a gente deva ter mais persistência, paciência, paz pra sobreviver.